Então vamos lá, vai. A revista aprovou, o jornal confirmou, pela fotografia que nos olhos dela tem sol nascendo. Mas não se explica, nem se justifica, porque naquele dengo do sorriso dela a cidade acabou se perdendo. No jeitinho dela, botei o passo no compasso dela, caí no laço do abraço dela. Eu me desencaminhei no caminho dela, eu me desajeitei no jeitinho dela, no jeitinho dela, no jeitinho que ferve panela quando falta gás. Mas quanta gente boa já trocou sua paz pelo jeitinho dela. Um cientista, no jeitinho dela, já disse na TV que o jeitinho dela tem um micróbio. No jeitinho dela que faz miolo derreter. No jeitinho dela, ha, hey. No jeitinho dela, ha, hey. No jeitinho dela, no jeitinho dela. Geladeira já teve febre, penicilina já teve bronquite, e melhoral teve dor de cabeça. E quem quiser que acredite, que ferve panela, que ferve panela, que ferve, meu bem. Este teu corpo parece, do jeito que ele me aquece, um amendoim torradinho e o meu coração. Não sei porquê, bate feliz quando te vê. Meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, mas não se explica, nem se justifica, porque naquele tempo do sorriso dela a cidade acabou se perdendo. A revista aprovou, o jornal confirmou, pela fotografia que nos olhos dela tem sol nascendo, tem sol nascendo, tem sol nascendo. É de manhã, é de madrugada, é de manhã. Tem sol nascendo, tem sol nascendo. Outra noite esperei, outra noite sem fim, aumentou meu sofrer, de cigarro em cigarro, olhando a fumaça no ar se perder. Vivo só sem você e não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e este alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Se outro amor é meu quarto, bater, bater, bater, bater, bater, eu não vou atender. Outra noite esperei, outra noite sem fim, aumentou meu sofrer, de cigarro em cigarro, olhando a fumaça, olhando a fumaça, olhando a fumaça, olhando a fumaça, que ferve panela quando falta gás. Mas quanta gente boa já trocou sua paz pelo jeitinho dela, um cientista, o jeitinho dela, disse na TV que o jeitinho dela tem um micróbio, o jeitinho dela que faz miolo derreter, do jeitinho dela, ha, hey, do jeitinho dela, ha, hey, do jeitinho dela, no jeitinho dela. Geladeira já teve febre, penicilina teve bronquite, melhoral teve dor de cabeça, e quem quiser que acredite, no jeitinho dela eu vou me perder, no jeitinho dela eu vou passar pra derreter, no jeitinho dela eu vou me salvar, no jeitinho dela eu vou